só corpo do Senhor. Num espírito consolador, eu creio sim. Eu creio sim que não há separação para o plano de Jesus entre salvos bem dispersos pelos templos mais diversos, abraçando a mesma cruz. Entre salvos bem dispersos pelos templos mais diversos, abraçando a mesma cruz. A mesma cruz, num só corpo pelo amor, abraçando a mesma cruz, contemplando a mesma luz. É desejo do Senhor, abraçando a mesma cruz, contemplando a mesma luz. É desejo do Senhor. Eu creio sim no amor e união que existem no irmão. Eu creio sim, eu creio sim, que ainda existe alguém que contendas não produz entre salvos bem dispersos pelos templos mais diversos, abraçando a mesma cruz. Entre salvos bem dispersos pelos templos mais diversos, abraçando a mesma cruz. A mesma cruz, num só corpo pelo amor, abraçando a mesma cruz, contemplando a mesma luz. É desejo do Senhor, abraçando a mesma cruz, contemplando a mesma luz. É desejo do Senhor, abraçando a mesma cruz, contemplando a mesma luz. É desejo do Senhor.